Lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés, é onde eu quero estar. Perto quero estar. Aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, tu és o meu amado. Somente. somente a ti.